animal toca tudo dura. E aí, e aí, e aí? Patrocinador oficial do Baile do Patrese. Bora começar assim, ó. Penélope Charmosa. DJ Fábio Marito Mense. Lembra aquela noite que eu tive por você? Eu me apaixonei. curtir. E a gente vai só começando aqui no recreio. E a galera vai no clima. E o Patrese detona, detona, detona, detona. Crocodilo gigante, Crocodilo Prime. Meu amor, estou sentindo sua falta. Também. E a galera do Batista também, de Santa Bárbara, tá aqui Brasil com a gente, vamos lá. A primeira vez que eu te encontrei, me apaixonei, como um sonho, porra. Pra se ligar. Não consigo mais te esquecer. Vinícius, lá do Búfalo do Marajó. Meu grande amor. O Mairo só tem olhos para eles. E só vai mandar abraço para eles. Os cajuzinhos do Mairo. Meu coração se Edinho também. Hightech, ele é sua primeira dama. A Cris, direto de Santa Isabel. Sangue, eu sou. O que pensou? Polícia Terrorista. Pensa um pouco mais, sei que não é fácil pra te esquecer. Pare um pouco e pense mais, se tu quer se vai. Então vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Toma! Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. O gerente Rafael e a família Super 12. Tô aqui, ó. Never. também da Guanabara. Tá comigo. Olha o serrote aí, né? Thank you. cima, papai. A noite é uma criança e a gente só tá começando aqui, ó. O recreio e a galera vai chegando junto e o Patrese vai detonando. Foi numa noite linda de luar Rafael, o Felipe Cadeirante, tá comigo. Famoso pitbullzinho. É, filho. Tu até fazes acender de cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Já não entendo coração. Fala, Jéssica. Todos para não. E o parceiro Celso. E a dama Gabi também aqui, ó. Família Dinheiro. Faz dinheiro na parada. Já sabia, eu te encontro em mim. Vai misturando tudo. E toda vez que eu vejo o passado, vou sentindo que ao teu lado sempre te pertence. O chocolate, o chocolate. A ele é a primeira dama aqui, ó. Parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Bigodinho, tá queimado. Fala, bigodinho. O William Boy também. O Cego Alves. O Pedrinho. Os polêmicos do Pará. A Aline. Alícias Irmãs. Aqui, ó. CDK. Trazendo com a gente. Quero curtir o Crocodilo, meu irmão. Fala, Murilo. Fala pra cima. O gerente Rafael também. A família Super 12, junto e misturado. Os sapecas. Do pá. Tá misturado o bagulho. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor. Acho que eu vi Cláudio aí. Bora lá, bora lá. Samu, Coreia, Banda, Júlio também, Passos, Jesus, tudo aqui, ó. Índice, a nova onda do Pará. Eu vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E o que? Ninguém, o meu cabelo me valorizei. Um abraço também. André, isso é. O que é, diz? Playboy, né? Eu ia pedir pra voltar. O animal toca tudo do Pará. Bora assim na manha, já já o bagulho doida. Dança bem gardinho, vai! Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte. E aí, meu parceiro Gustavo, obrigado, viu, pai? Se me esquece, tamo junto. Nome, se te ver de longe, vira a cara. Vai meter bronca! Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem mais. Algo me pagando, não consigo mais dormir, vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque morro de medo. Canta, vai! De te perdoar. Cláudio Beza também. Me fazeria tá na área. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Sacode. Eu tô falando mal de você. Arrocha, arrocha. Anda, Zé. Esse aqui é o Crocodilo, toca tudo do Pará. O animal toca tudo do Pará. Porque você não sai daí e vem aqui. Vem. Pode invadir. Pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço. E a família sem frescura também. É muito show, pai. Bora pra cima, é sem frescura. Ora, depois do amor a gente vai fazendo hora. E eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E o que? Mas a tela fria desse celular só vê sua foto, não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Manda 007. E o açaí da hora. Fechadão com o baile do Batré. É o açaí da hora na parada. Pode invadir. Bora, neném. Bora pra cima, pai. No meu quarto, no meu abraço, apertado. Você vai querer Brasil, me implora, não apavora. Como é que é? Depois do amor a gente vai fazendo hora. Eu não aguento mais. E o açaí da hora da terra. Mas eu não Adriano abençoado. Aguento mais a tela fria desse celular. Ô, Belinho! Essa foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. E aí, Belisca? Quero viver a cor isso aqui, aqui. Manda 007. Crocodilo, sinta a pressão da dentada do animal. Diz aí, vai! Você tem um emprego pra mim, olha aí. O Baraka! Qualquer... É o Baraka que tá na área, né? O Baraka é samba. Que me mantém a pé. Tá de rock doido hoje aí, cadê o Baraka, rapaz? Posso fazer. O Davi Melo também! Vigia o seu sono, sei lá. Firmeza, é? Seus beijos. Se a barba vai arranhar. Eu posso ser. Lê isso aí, pacadão. Tá tirando tu, é? Não precisa. Tá errado escrito isso aí. Pego sua toalha pra quando. Firmeza. Posso ser a cobaia pra quando. Não liga pro L'Oréal que aí é doido, boa. Tá bem bebendo já, intoxicado. Não for beijar alguém. Se beije em mim antes de amar meu bem. Testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, prepara, Felipe. Testa esse beijo em mim. Porque não, não pega esse negócio assim, né? Meu bem. É pra escolher o L'Oréal. Testa esse amor em mim. Vai pegar por ele, vai. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Uma recha bem, Gustavo. O Renan, o Henrique. Jaque no Cruz, todo mundo. Vamos nessa. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Pra se ligar. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Vocês estão sentindo esse cheiro? Esse cheiro eu conheço. Mas isso não é pólvora. Estou sentindo o cheiro de rock desguiado no ar. Patrese! E aí, Palmeira? Patrese! Para, engraçado! Tá no teu momento? Tô de boa, que bagulho doido! Diga pro capitão Barba Negra. E aí, qual é a parada? Já é ou já era? Já é, Barba Negra! Rock doido! Pra cima, recreio! Mostre a todos que rock doido é a sua especialidade. Mas antes, vamos ver se o grave está batendo forte. Ixi! Tá no vermelho, hein? Sem piedade, sem clemência. Vamos lá. Alto-falante não sente dor. Toque algo que me lembre o som dos canhões. Aí sim. Deu pra sentir a brutalidade do animal. Dá um pouco de pólvora pra esquentar as coisas do gigante. Então, desmiolado, que hoje eu estou invocado, seu Patrese. Bora que eu tô mil grau. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. top DJ do Pará já chegou. O homem do baile é quem comanda o show. DJ Padre... Bora, meu animal, pra cima! Quebra, solta o batidão. Bora pra cima, vai! E avisa que o top DJ do Pará já chegou. O homem do baile é quem comanda o show. Pra cima, meu animal! DJ... Pra cima! Agora vai... vai no meio da galera! Solta o batidão que sacode o Pará. DJ Patrese, a gente vai na pressão. O homem do baile detona e bota na pressão. DJ Patrese, a gente bota na pressão. Na cintura, olha o boneco. torcida do Paysandu tá aí. Torcida do Paysandu, joga pra cima, joga, joga, joga. Torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. Cadê a torcida do clube do Remo? Joga a mãozinha pra cima. Bate, bate, bate. Torcida do Leão, a palma na mão. Já, já. Torcida do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu também. Bora pra cima. Quem vai amanhecer dá um gritão. Pode começar a descer, pode. Vai dar certo. Começar a descer, pode. Vai dar pode certo. Começar a descer. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Tu vai foder no seu piranha dentro do helicóptero. Tu vai foder no seu piranha dentro do helicóptero. Os amigos que brota de BT, se não tiver de novo ela nem olha pra o quê? Então na boca agora eu tô de pressa, de mel eu tô comendo várias. É o cara do momento. E aí, Jay Mariano, tá aqui pra cima com a gente. Pode considerar. O meu dado é lixo, mas é rede pra ninguém. Já vem com a fé. Meus testes, como tipo e com meus pés. Porque minha maior merda é deixar minha família pé. Pode que eu quebra, quebra, quebra, quebra. Vai, vai, vai, vai, vai. Só vem mais uma vez, embriagado. E o seu cheiro impregnado. Meu parceiro Magno, tá aqui comigo também. Um grande abraço, você, Magno. Um grande abraço do patrão. Vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Quero que minha pra puta que pariu. Canta pra ela, vai. Assim, ó. Idiota de brincadeira com a minha cara. Idiota. tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pica. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Quebra, quebra, bora caqueado, toma no gingado. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor.